O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, obteve uma decisão liminar que obriga duas operadoras de saúde a seguirem com atendimentos médicos e tratamentos, mesmo após a venda de algumas carteiras de saúde para uma terceira empresa. Após as negociações entre a Premium Saúde S.A., RN Metropolitan Limitada e Rap Vida Assistência Médica Limitada, vários consumidores procuraram o MPMG para reclamar sobre a suspensão de atendimentos e tratamentos de saúde, conforme explica o promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins. Um grande grupo econômico adquiriu algumas operadoras de saúde aqui na região do Triângulo, especificamente Uberlândia e Uberaba. E não só isso, adquiriu também um hospital. E nessa medida, os contratos que estavam vigendo entre essas operadoras e seus consumidores foram modificados, não foram garantidas as coberturas desses contratos. O MP tem uma atuação muito forte aqui no que respeita à saúde privada, né? Atuação importante quanto aos planos de saúde, e nós recebemos diversas reclamações de gestantes, de pacientes já com tratamentos designados, com pacientes com exames já marcados, né, conforme as suas antigas indicações pelos planos respectivos. E, no entanto, todos esses atendimentos eles foram sobrestados. Inclusive até pacientes com neoplasia, pacientes em caso de quimioterapia e radioterapia. Então nós não tivemos outra alternativa, né? Tentamos inicialmente fazer audiência, fizemos audiência, chamamos os reclamados não concordaram em fazer qualquer tipo de acordo com o Ministério Público na proteção desses pacientes, que na realidade são consumidores hipervulneráveis. E em função disso, nós ajuizamos a ação em dezembro, pedindo que fosse dada e garantida a continuidade na prestação de serviço conforme os contratos antigos. Nesses contratos com essas operadoras, todos os hospitais faziam atendimento a eles. E agora, como esse grupo econômico também comprou um hospital, então reduziu o atendimento para um único hospital. Então houve uma modificação significativa na prestação de serviço. Então, ajuizamos a ação efetivamente para garantir o direito desses consumidores. Não conseguimos tutela antecipada aqui com o juízo da comarca. E, entretanto, agravamos e tivemos êxito em conseguir a tutela de urgência perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa decisão bem fundamentada e dizendo, basicamente, no respeito aos contratos e a segurança jurídica na aplicação desses contratos antigos que ainda produzem efeitos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.